ouça o que eu vou dizer. Fique mesmo preparado pro que vai acontecer. Hoje Deus vai derramar uma chuva de poder. Essa chuva é de azeite quente pra queimar você. Deus vai derramar uma chuva de poder. De mãos juntar os vasos que o azeite vai descer. Mas vai, Deus vai derramar uma chuva de poder. Enquanto tiver vaso, o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. De mãos juntar os vasos que o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. Emborcado, mas tá sempre preparado para receber poder. Com Deus o negócio é diferente, porque nessa igreja o azeite vai descer. E esse azeite, quando desce, alguma coisa acontece. Nosso meio, Deus começa a operar. Ó meu irmão, é só ficar ligado, porque enquanto tiver vaso, o azeite vai jorrar. Ó meu irmão, é só ficar ligado, porque enquanto tiver vaso, o azeite vai jorrar. Deus vai derramar uma chuva de poder. Irmãos, juntamos vasos que o azeite vai descer. Mas vai, Deus vai derramar uma chuva de poder. Enquanto tiver vaso, o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. Irmãos, juntamos vasos que o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. Emborcado, mas tá sempre preparado para receber poder. Com Deus o negócio é diferente, porque nessa igreja o azeite vai descer. E esse azeite, quando desce, alguma coisa acontece. Nosso meio, Deus começa a operar. Ó meu irmão, é só ficar ligado, porque enquanto tiver vaso, o azeite vai jorrar. Ó meu irmão, é só ficar ligado, porque enquanto tiver vaso, o azeite vai jorrar. Deus vai derramar uma chuva de poder. Irmão, juntamos vasos que o azeite vai descer. Mas vai, Deus vai derramar uma chuva de poder. Enquanto tiver vaso, o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. Irmão, juntamos vasos que o azeite vai descer. Deus vai derramar uma chuva de poder. Azeite quente.